Lucifer! Vários holofotes. Ahai, ahai, ahai, ahai, ahai, ahai, ahai, ahai. Vários holofotes ligados aqui. Água do banho já aqueceu. Deixa as corre pra fora do campim. Quem sabe aqui dentro o que aconteceu? Vários holofotes ligados aqui. Crianças correm pra fora do capim. Quem sabe aqui dentro o que acontece? É o estado de sítio diário. É alto, contém enchente. O limite de arame farpado não acaba com a fome da gente. O chão que pica, o teto infiltrado. O risco de alerta ligado. Sinto medo do espaço apertado. É o risco de alerta ligado. Vários holofotes ligados aqui. Água do banho já aqueceu. Crianças correm pra fora do capim. Quem sabe aqui dentro o que acontece? Vários holofotes ligados aqui. Água do banho já aqueceu. Crianças correm pra fora do capim. Quem sabe aqui dentro o que acontece? Coração síncope e ritma. Me protege dos meus sentimentos. Santo dorme, santo dá. Muita coisa de bom que acontece com a gente. Só deixou de ser paisagem. Passou a queimar de repente. O sol deixou de ser paisagem. Passou a queimar de repente. Olha que rever. E o rádio ligado. Não supo. A imensa gritaria. Já não há mais, já não há mais. O barulho lá fora, o barulho lá fora. Foi selada, foi selada. Falsa calmaria. A paz já no chão é evidência. Lá da voz ela é testemunha. O silêncio não existe flagrante. Vou lavando o asfalto com o cu. A paz já no chão é evidência. Lá da voz ela é testemunha. O silêncio não existe flagrante. Vou lavando o asfalto com o cu. Que acontece, sou eu.